no 414 da Arpa Cristã, tem compaixão do pecador. Abra sua Arpa Cristã no 414 e louvemos ao Senhor. Tem compaixão, ó Salvador, tem compaixão do pecador. Ó, vem lavar seu coração, ó, vem lhe dar a salvação. Abra sua Arpa Cristã no 414 e louvemos ao Senhor. Ó Salvador, ó Pai de amor, tem compaixão do pecador. Sem ter em ti, não acharás a salvação que tu nos dá. Tem compaixão, ó Salvador, tem compaixão. Paixão.